Protacto tá 3520, estamos com 120 a bordo, 2:15, Altano Marcelo. Sandra 520, autorizado o táxi, parte 1, teto de Índia, ponte escala no 0, torre, reportando pronto, o ajuste no 0, no 4. Sim, autorizado o táxi, parte 1, Índia, ponte escala no 0, reportando pronto, o ajuste no 0, no 4, 3520. O gol no 73, segue o rebote da Tang, a parte 1, teto de Índia, ponte escala no 0, reporta pronto, o ajuste no 0, no 4. Segue o TAN, parte 1, Índia. Chama pronto, gol 973. Novamente está autorizado ILS X da pista 0, ajuste permanece no 014, reporte estabilizado. Repórter estabilizado, pode ajustar na presente, indicador? Pode estar da 10, pronto, está 3520. Presença novamente está autorizado. That approved the comms to taxi, Argentina 1 line 1-1. We are to push back, Argentina 1, Argentina 1-1. Ali mantém, capitano no 0. Ali mantém no 0, bom, 9, 3, 3. 520, da Cola 2315, controle Salvador 119, decimal 8. 198, da 3520. Salvador, bom dia, TAM 3520. TAM 3520, contato radar, decolagem sua via saída PUCA para nível 370. Saída PUCA para nível 370, TAM 3520. Voo 1173, autorizado a decolagem, pistola 0, vento no 50 graus, 04 nós. Está livre de decolagem no 0, voo 1173. Voo 1163, decolado 33, chama controle Salvador 119, decimal 8. Grave 8, voo 1173. Salve Salvador, muito bom dia, voo 1173, no perfil da saída Sango, no trânsito morte. Voo 1173, contato radar na decolagem. Logo após 2000 pés, só autorizar direto Leira, supera nível 360. Após 2000 direto Leira, 360, gol 1173. Eu estou no meio, achei minha torre na frequência 118.95. 18.95, até a decolagem da 3.89. TAM 3816, bom dia, ajuste na 014, autorizado pouso, pista na 0, vento na 50 graus, 04 nós. Livre pouso no 0, TAM 3816. descida Recife, frequência 126.85, alterna 125.45. 2685.25, grato, bom dia, 125.20. Antena 1911, approve the taxi via Minneapolis, taxi India. Support radio on the point, runway 10, QNH 1014. We understand, Minneapolis and India, hold the point, runway 10. Antenna 1911, report to ride, hold the point to only 10. No meio, solo 38, libera a direita, prossegue Alfa, reportando lança até com 6 10. Vai seguir de Alfa, reportar a próxima Juliette, 38 no meio. Estamos até com 6 Juliette, 38 no meio. Lança Juliette, 38 no meio. Centro Recife, frequência 125.1, alterna 123.8. 251-238, Bonano 73, bom dia. Aproximando a Juliette. 3896, fica atento ao táxi da Argentina após Vera Juliette, posição 09. Fica atento ao agente, Juliette para 09, 108 no meio. Go ahead. We have to come back to the guy for the his position. Está retendo. Pega. Approve the back attack to the gate 11, retina 1911. Okay, we will back to gate 11 and for our left, if it's possible. Argentina 1911. Negative to text by your left. Do you have a condition to make a 180 degree near the taxiway Juliet? Okay. Taxiway Juliet and 180 degrees for Patch. Negative, sir. Do you have a condition to make a 180 degrees near the taxiway Juliet? Near the entrance of Apron 3 and taxiway Juliet and return to the stand 11? Okay. Taxiway Juliet, let's start. Argentina 1911. If it's not possible to make it the 180 degrees on the April 1, you have to turn right, then taxiway Kilo, taxiway Alpha, and join on taxiway Juliet. Did you copy? Okay, Juliet, Kilo Alpha, and Tapas. Negative, sir. Turn right, enter the apron 3, then turn left on taxiway Kilo, then Alpha, and Juliet to stand 11. Autorizado Juliette para o portão 09. Juliette para o número 9, tá? 38. No meia, por dúvida, tem, teria condição de, a aeronave teria condição de fazer o 180 na posição ali próximo a Juliette, a entrada do Pátio 3? Está falando o Argentina? Exatamente. Gente, já estou em função. verdade, o primeiro contato dele, ele solicitou exatamente isso aí, fazer o perfil da prefeitura do Pátio. Juliet 911, for Juliet to 1011. Juliet, position 11, thank you. Salvador, I'll turn 3399. Prossiga. Vai fazer o voo para Guarulhos, já seja provável aqui em Salvador? Tango 1, Lesa Motiva. Copiou a saída? Não, não entendeu a inicial. Sambo 1, Sierra Alfa, November Vitor Oscar. Sambo 1. Ah, Sambo 1, graças. Lesa Motiva, Sandri 399. bom dia, qual o número do meu? Diga. Quando tiver autorização, você está meio adiantado, mas quando tiver autorização, está pronto para a Copa, para Guarulhos. Tá? Gente, gol 1161, 2-0 Guarulhos, nível 360, decola 1-0, curva direita. Saída Sambo 1, Leda Motiva, via Antigo 1-0, Taubaté. Controle 119.8, aciona 5172, transponder. Um gol no 161 para Guarulhos, no 360, via Upper 10, decola na Sambo 1, firma Sambo 1, Leda Motiva. Upper Zulu 10, Taubaté, 5172 transponder, com transponder saída 198. Saída Sambo 1, Sierra, Alfa, November, Vitor, Oscar. Chama pronto para o Tibete, saneamento, gol 1161. Vai chamar pronto, gol 161, Sambo 1. Okay, we are ready to push back and start up again. Approve, push your car, come to taxi, Retina 1911. Okay, I understand, we are clear to push back, start up. Mounted Unit 9911, ready to detect. Approved detect by Alpha India, report ready. Hold on point, runway 10. Alpha India and back in hold point, runway 10, Unit 9911. Clear that up and take off, Hurricane 1911. Wind 170 degrees, 03 knots. Okay, we are clear to line up and take off, runway 10, Hurricane 1911. 9911 airborne at 16, contact approach control frequency 119.8. 119.8, that's 19911. Argentina 1911, radar contact on the battery 5 via at level 320. Up to 320, Argentina 1911. Argentina 1911. Argentina 1911, further actually the position. Second. Okay. Fire direct to leader position. Leader position, Argentina 1911. Level 380. Up to 380, Argentina 1911, thank you. China 1911, contact you receive center 125, decimal 1, enable 123, decimal 8. Okay, 125, decimal 1, enable 123, decimal 8.